Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Glórias ao nome do Senhor! A paz do Senhor para todo o Brasil agora! Queremos louvar o nome do Senhor com vocês! Cante conosco, bem forte, em louvor! Reina o Senhor, trema os povos! Reina o Senhor, trema os povos! Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. Sua vida, entregue a sua alma, porque Ele te ama.